com rancores ao relento. Hoje a agonia não é transportada a esmo, traz necrose ao sistema causador do sofrimento. Ruínas de concreto, profundezas em tormento. Sangue manuscrito com rancores ao relento. Hoje a agonia não é transportada a esmo, traz necrose ao sistema causador do sofrimento. Escrevo até o limite que me foi permitido. Só por Deus estou aqui colhendo frutos obtidos. E durante a caminhada passo a passo eu andei em busca da verdade pra desfigurar a lei. Absurdo, preconceito e violência gratuita. Na TV desejam paz com histórias fictícias cada vez mais contundentes. Sou poeta da guerrilha, por justiça e liberdade nas trincheiras excluídas. Pois aqui nesse inferno somos doença sonora. Eu sou comando, facção, apoiadora da revolta. E nenhum filho da puta vai mudar a trajetória. Preparei-me para a guerra, empenhado na vitória. Ruínas de concreto, profundezas em tormento. Sangue manuscrito com rancores ao relento. Hoje a agonia não é transportada a esmo, traz necrose ao sistema causador do sofrimento. Ruínas de concreto, profundezas em tormento. Sangue manuscrito com rancores ao relento. Hoje a agonia não é transportada a esmo, traz necrose ao sistema causador do sofrimento. Minha vida é o rap, o meu rap que é por vida. Resgatou a minha alma do abismo que agoniza. Eis-me aqui de pé, pra honrar fazendo rima. Pra um dia ver fluir em manifestações maciças de indignação, com tanta patifaria. 100 milhões que foram gastos na campanha olímpica. Embaçado vem depois, com mais 25 bilhões que serão utilizados nos projetos dos ladrões. Lula diz que gerará empregos e gera mais ilusão. São empregos temporários e de pouca duração. Do início do evento ao seu final se liga João. O governo lucro dobro em dividir corrupção. Por que que não investem em educação? Pra poder dar toda a base pra ter capacitação. Por que não criam bairros pra melhor habitação? Por que não modernizam hospitais para o povão? Se tivessem interesse em criar mais mão de obra, certamente em 2014 nós sediaríamos a cobre. Financiariam faculdade pra 16.433 favelas. Mas preferem que a polícia mate integrantes. Ruínas de concreto, profundezas em tormento. Sangue manuscrito com rancores ao relento. Hoje a agonia não é transportada a esmo, traz necrose ao sistema causador do sofrimento. Ruínas de concreto, profundezas em tormento. Sangue manuscrito com rancores ao relento. Hoje a agonia não é transportada a esmo, traz necrose ao sistema causador do sofrimento.